Pare de mandar áudio pra mim, meu amor, por favor, pare de mandar áudio pra mim. Não adianta você me ligar, eu não quero ouvir tua voz. Ai, delícia! André Cedias, o moral de Bicoara.